empresário Antônio Carlos Schmidt, o Carlos Macuco, mais conhecido aqui em Gaspar, da empresa Ceramfix, empresa multinacional premiada em primeiro lugar nessa noite no primeiro prêmio Leopoldo Schmause da Associação Empresarial. Como que o senhor recebeu essa premiação nessa noite aqui em Gaspar? Em primeiro lugar, com surpresa, mas muito feliz. Eu acho que é um reconhecimento pelo trabalho não meu, mas que a nossa empresa vem fazendo para o município e também, por que não falar, pelo Brasil. Mas eu gostaria de dizer que essa conquista não é minha, essa conquista é de todos os nossos colaboradores. Eu quero também aproveitar para parabenizar a toda a diretoria da SIG pelo evento. Esse é um evento que não tenho dúvida que fará parte do calendário de Gaspar. E isso não é uma disputa, não é uma competição, mas um incentivo para os empresários gasparenses, principalmente para os novos empresários que estão começando, que vão querer fazer a cada dia que passa mais e melhor. Então, isso vai fazer com que fortaleça mais ainda o nosso município, que já é um município que tem empresários fortes, uma economia consistente e com maior sucesso ainda nos próximos dias que virão. Há quantos anos a Ceramfix existe e quantos funcionários emprega hoje? Nós estamos há 26 anos no mercado. A Ceramfix é do ano de 1993. Nós estamos com próximo a 300 funcionários, 300 colaboradores. Temos 10 unidades espalhadas pelo Brasil, 9 no Brasil e 1 no Paraguai. Somos hoje o terceiro maior fabricante de argamassa e rejunte do país e eleita por 5 anos consecutivos como o melhor fabricante de argamassa e rejunte do país. Empresário Edmar Wieser, o Mano Wieser da Momil Alimentos, sendo premiado nessa noite como segundo colocado, como destaque empresarial nesse prêmio Empreendedorismo Leopoldo Schmause. Qual a emoção de receber esse prêmio da Associação Empresarial? Gil e amigos da Rádio Sentinela, para nós da Momil Alimentos é um prazer, um orgulho, uma satisfação muito grande estar participando desse prêmio. Isso nos motiva mais ainda o nosso dia a dia a levar para a Momil, para as pessoas que fazem a Momil. Esse prêmio não é meu e não é da Momil, é de toda a nossa família lá da empresa, a melhorar a cada dia. Isso nos mostra que realmente, conforme o Carlos falou, o empresário gasparense, ele sai na frente. Ele é motivado, ele acorda de manhã cedo sempre para vencer. E é o que a gente está fazendo ali, vencendo, né, para sempre almejar o melhor. E quero dizer para todos os ouvintes da Rádio Sentinela que a Momil é uma empresa 100% gasparense desde 1927. A partir desse momento, nós já vamos se preparar para o nosso centenário. A nossa palavra hoje é longevidade. A Momil se preparou e acompanhou o desenvolvimento do país e do mundo? A Momil, ela é uma empresa familiar, né, Gil e amigos da Rádio Sentinela, para quem conhece e para quem mora mais tempo em Gaspar, é uma empresa familiar. Posso dizer para vocês que a Momil, há um tempo atrás, ela estava adormecida, tá? E ela hoje toma um novo patamar, um crescimento de mercado, uma ampliações na fábrica, com inovações, com novos processos e com novos clientes. A Momil, ela hoje, ela sai aqui do sul do país, de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande, está indo para as grandes capitais, para São Paulo, para o Rio de Janeiro e até contactando as exportações. José Altino Comper, diretor-presidente da Linha e Círculo, hoje representando Leopoldo Schmause nesse primeiro prêmio Empreendedorismo Leopoldo Schmause de Gaspar, promovido pela Associação Empresarial. É um prêmio merecido para todos os empresários premiados nessa noite, seu Zé Altino. Hoje Gaspar vive uma noite especial, onde a SIG homenageia, né, alguns empresários. E foi escolhido o nome do seu Leopoldo Schmause, o fundador da SIG, em homenagem a ele, porque pelo que ele fez pelo município. Eu acho hoje é um dia especial, que realmente que fica na história, que seja um marco inicial para valorizar todos os empresários de Gaspar, que realmente são empresários diferenciados, como foi falado anteriormente pelo Carlos. Aqui não tem desemprego, aqui está sendo diferente. E é realmente um reconhecimento esse prêmio a todos. Ao seu Leopoldo lá atrás, quando fundou a CIF, e realmente a todos os empresários de Gaspar que estão fazendo o momento atual. Prefeito Kleber Vandal também presente nessa noite aqui na Associação da Bung, nesse primeiro prêmio Leopoldo Schmause de empreendedorismo. Prefeito, esse prêmio ficou aí para grandes empresas e o empresário escolhido foi o empresário Carlos Macuco da Ceramfix. Ficou em boas mãos esse prêmio, prefeito? Na verdade, Gaspar tem um grupo, né, de empreendedores, empresários, pessoas que acreditam, que investem na nossa cidade, centenas de pessoas que trabalham todo dia, que ofertam emprego, renda para as famílias aqui de Gaspar. E esse prêmio criado pela Associação Empresarial, pela SIG, eu acho que vem em boa hora, no sentido de premiar empresários, empreendedores, inovadores da nossa cidade. E o Antônio Carlos Schmitz, o Carlo Macuco, como é conhecido, da Ceramifix foi escolhido, e tenho certeza que ele representa toda uma gama, toda uma série de empresários que investem, que inovam na nossa cidade. Então, sem dúvida alguma, o Carlo tem total condição de representar essa figura empresarial aqui na nossa cidade, e sem dúvida alguma é um sintoma, um sinal, né, de que o quanto Gaspar já cresceu e ainda pode crescer, né? Empresários que acreditam e que juntos a gente esperança uma cidade cada vez melhor para todos nós aqui em Gaspar. Jornalista Laine Vogas, do Grupo NCC, que foi a palestrante dessa noite do Prêmio Leopoldo Schmaus de Empreendedorismo. Laine, quais foram as pautas que você trouxe hoje para a plateia aqui de Gaspar? Hoje nós deixamos o CNPJ lá fora e trouxemos só a pessoa física, porque a gente entende e estuda muito sobre isso, tanto eu quanto o Afonso, que fez a palestra comigo, o quanto a gente precisa cuidar da gente, descobrir a nossa melhor versão para que tudo na vida flua. Então, eu preciso cuidar do meu mental, do meu emocional, da minha comunicação, da minha parte física, para que tudo em mim esteja balizado, equilibrado, e aí sim eu poder dar o melhor para a minha empresa. Dizem que a empresa é reflexo do líder, então o líder precisa estar bem. E hoje a gente veio fortalecer emocionalmente o líder, mostrando como existem infinitas possibilidades em nós que a gente desconhece. A ideia hoje foi mostrar onde é que está a chave para abrir essas possibilidades que são imensas. A plateia era grande, como foi a receptividade do empresariado gasparense com vocês palestrantes? Meu Deus, a gente se sentiu muito em casa, né? Eu já sou apaixonada por Gaspar, e ter contato com as pessoas assim tão de pertinho, eu me senti como se estivesse na casa da minha família, numa conversa, naquele bate-papo gostoso, sabe quando você põe um café, um bolinho e bate-papo sobre a vida? Foi assim que a gente sentiu aqui. A gente é muito grato por cada pessoa que doou o seu tempo para estar conosco aqui nessa noite. Qual a sua experiência como jornalista, é claro, em todo o estado? Qual a sua avaliação para o empreendedorismo do Vale do Itajaí, especialmente Gaspar? Eu vejo que é um crescimento constante, né? Hoje nós estamos numa noite de premiação que vai mostrar o quanto as pessoas de Gaspar aprenderam a se reinventar, né? E o quanto os empresários de Gaspar estão interessados numa outra área que os maiores empresários do mundo já descobriram, que é o quanto a gente precisa investir na inteligência emocional para que a técnica avance. Não é só a técnica, são os dois juntos. Então, parabéns a quem se deu de presente evoluir nessa noite junto com a gente. Presidente da SIG, Nelson Bornhaus, nessa noite de quinta-feira, dia 13 de junho, esse prêmio tão esperado, o primeiro prêmio Leopoldo Schmaus de empreendedorismo aqui para Gaspar. Foram escolhidos aqui os empresários que disputaram essa premiação, e essa premiação chegou num momento muito especial. Todos ficaram felizes com essa premiação, presidente. Então, Gil, hoje tivemos aqui a confirmação do sucesso desse evento, consagração de todo o espírito empreendedor, do espírito associativista aqui na cidade de Gaspar. Esse evento demonstrou que não somente os três finalistas, não somente o vencedor, mas que o papel da SIG é fazer com que toda a classe empresarial se sinta representada por esse prêmio. Esse prêmio que leva o nome do senhor Leopoldo Schmaus, um nome que não poderia ser diferente para o nome desse troféu. Dos três finalistas também, Gil, demonstra que o quão o povo gasparense reconhece a sua classe empresarial. Tivemos como vencedor o nosso conhecido Carlo Macuco, da Ceramfix. E os três finalistas, então, entram aí nessa lista também o nosso amigo Mano, da Tirol, e o senhor Leopoldo Schmaus, filho, né? Filho do nome do homem que leva o nome do prêmio aqui. Então hoje é um dia de alegria, estamos aqui comemorando, todos felizes, conseguimos perceber a emoção dos finalistas, a alegria do povo com a palestra que tivemos aqui com a Laine Vargas. Uma noite de sucesso extremo aqui, Gil. Do restaurante Questão de Gosto, na Associação da Bung, falando sobre o primeiro prêmio Leopoldo Schmaus de empreendedorismo no jantar do 37º aniversário da SIG. Gil Dias para a Rádio Sentinela.